Há sol na solidão. Como abraçar o vazio e gostar da própria companhia? De Fred Olbone. Narrado por Guilherme Conrad. Dedico este livro a todos que, com amor e respeito, souberam respeitar a minha solidão nos momentos mais importantes da minha vida. Você já olhou para a poeira dançando nos raios do sol? Como ela brilha como flocos de ouro. Talvez seja essa a verdadeira alquimia, não mudar o que algo é, mas enxergá-lo em outra luz. L. E. Bowman. Introdução. Por que resolvi escrever sobre solidão? Desde que comecei a publicar livros, nunca havia ficado tanto tempo sem escrever. Nos últimos anos passei por muito sofrimento e o fiz em silêncio. Em parte por conta da pandemia, em parte por ser o meu jeito mesmo. Recolher-me para dar voz ao meu sofrimento faz parte do meu processo de reorganização mental e emocional. Poucas pessoas me viram em companhia das grandes tristezas, mas elas eram minhas vizinhas. E, pior, daquelas que começam a fazer barulho logo cedo. Lembro de todas as noites, e foram muitas, em que chorei no escuro da minha cadeira do escritório, tentando entender o porquê de estar vivendo aquela situação. Noites em que tive que me olhar no espelho com a mesma roupa há dias e abraçar a minha verdade, por mais que ninguém quisesse me ouvir. Das pressões que sofri e das respostas às pressas que precisei dar a quem me via como um número, uma notícia a ser contada. O diz que me diz, proferido por bocas que buscavam atenção e aplausos, foi muito além do que eu poderia imaginar. O único jeito era me retrair ainda mais dentro do meu casulo. Confesso que fui pego de surpresa pelo tempo que o sofrimento escolheu ficar hospedado em mim. Não foram semanas ou meses, mas anos. Alguns momentos foram mais sombrios, outros mais agridoces. Todos eram povoados por uma grande e abrangente solidão, ou, como muitos gostam de dizer, solitude. Embora eu ache a palavra sem sal, confesso. Prefiro a solidez e a gravidade da palavra original. Solidão. Ao longo de todo este processo, fiquei sozinho por opção minha, porque precisava da solidão para conseguir transformar grão de areia em pérola. Na dor, eu preciso de espaço, pois meus pensamentos mais parecem pessoas se cotovelando para serem ouvidos. Neste espaço, eu refleti, me acolhi e, já que ninguém podia fazer isso por mim, perdoei o que precisava ser perdoado. Abri mão de ressentimentos que eram, eu sei, uma forma de autopunição. E de vizinhos inoportunos, já me bastam alguns dos meus pensamentos. Viajei dentro do meu interior como nunca havia feito. Um mergulho ora turbulento, ora calmo, e do qual muitas vezes achei que não conseguiria sair. Mas, passados 3 anos, acho que posso dizer que fiz a travessia. Não ileso, porque nunca saímos ilesos das pancadas da vida, nem das aventuras, mas fortalecido, mais maduro e com bastante a compartilhar sobre esse estado tão temido e incompreendido que chamamos de solidão. Este audiolivro é o resultado dessa noite escura da alma que, assim como eu, tantos atravessam, seja depois de uma decepção amorosa, de uma perda significativa ou de um trauma. Assim como as emoções que estão sempre em movimento, física e simbolicamente, a solidão é também um estado mutante. Ela pode ser amarga ou doce, pode nos impulsionar ao isolamento ou à conexão, pode nos visitar na noite escura ou num momento de pura alegria. O propósito deste audiolivro é celebrar as muitas faces da solidão, das mais soturnas às mais leves, porque, em última instância, é a capacidade de suportar a nossa própria companhia que determina não apenas a nossa relação com nós mesmos, como também a qualidade e a profundidade dos nossos relacionamentos. Espero que estes áudios te encorajem a fazer da sua solidão uma boa companhia.